fingir pra mim só é, será possível. Sob holofotes num cenário como ator. E pra você mentir, fingir é impossível. É construir a sombra onde a luz de amor. Eu acredito e sempre acreditei na vida de uma maneira muito forte, muito intensa. É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração que ele só pulsa, bate, chora, mas não pensa. Estou tentando resolver esse problema onde uma cena cresce mais que seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais que pescador. É feito chuva em plena tarde de verão. Dependerá de nós as cores, tons, matizes, pra esse arco-íris transformar o coração. Estou tentando resolver esse problema onde uma cena cresce mais que seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais que pescador. Estou tentando resolver esse problema onde uma cena cresce mais seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais que pescador. Rio e canoa sabem mais que pescador.